O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Quando a informação se substitui à antiga relação, quando ela própria cede lugar à sensação, esse duplo processo reflete uma crescente degradação da experiência. Todas essas formas, cada uma à sua maneira, se destacam do relato, que é uma das mais antigas formas de comunicação. A diferença, diferente da informação, o relato não se preocupa em transmitir o puro em si do acontecimento. Ele o incorpora na própria vida daquele que conta, para comunicá-lo como experiência àquele que escuta. Dessa maneira, o narrador nele deixa seu traço. Nele, o relato, né, deixa seu traço como a mão do artesão no vaso de argila. A frase é de Walter Benjamin. E essa citação foi escolhida porque diz muito da proposta de comunicação interna que estamos desenvolvendo com a Carta da Saúde. As entrevistas que os nossos colegas trabalhadores concedem à Carta têm esse tom de narrativa. Nós queremos isso, que cada um deixe seu traço, porque é disso que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é feito. De traço em traço, vamos compondo territórios de práticas, de afetos, de políticas. Sim, o SUS Campinas tem o que dizer e o que mostrar. Em cada postagem, começada com o blog, né? Em cada matéria, em cada reportagem, fica evidente o desejo de ir adiante, de enfrentar as adversidades, de criar novas possibilidades para prestar os cuidados à população. Uma verdadeira obra de resistência ou de fuga. A edição 14, que está municiando a produção deste primeiro programa, em parceria com o Cândido Ferreira, foi finalizada durante as eleições para o Conselho Municipal de Saúde. E a carta vem acompanhando de perto toda a movimentação. O que percebemos é uma imensa vontade de todos de que esta gestão coloque a defesa do SUS público, universal e de qualidade acima dos interesses corporativos, sindicais, partidários e de mercado. Isso significa compreender as questões que estão em disputa no SUS. Essa gestão tomou posse, em meio à organização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá em maio, e poderá ainda neste início de ano discutir e deliberar sobre as principais questões em pauta no município. Como preparação para a 9ª conferência, a comissão organizadora está realizando uma série de debates chamadas plenárias rumo à 9ª conferência, sobre os desafios que estão no centro da crise que atravessamos hoje. Modelos de gestão, a construção da rede básica como estruturante do sistema e relação com média e alta complexidade, o trabalho em saúde, a rotatividade, formação, democratização nas relações de trabalho, o controle social. Entre os temas transversais estão o financiamento das ações, processo de privatização do SUS, a lei de responsabilidade fiscal e aprovação da emenda 29, entre outros. É óbvio que os conselheiros eleitos em 2011 são cidadãs e cidadãos engajados em diferentes instituições e organizações e que vão falar dos lugares a que pertencem, de onde desenvolvem suas práticas, pontos de vista e posições. Por isso mesmo, a necessidade de não perder de vista o horizonte constitucional. Foram 23 anos de trabalho coletivo para chegar até aqui, com avanços e retrocessos, mas com muita energia e esforço intelectual e prático. Muitas vidas foram inteiramente dedicadas a construir essa política pública, considerada a maior política de inclusão social deste país. Todos temos muito orgulho de participar dela a cada dia. O tempo aqui é um componente importante, porque a construção de uma nação, ou seja, de um Estado democrático, de uma sociedade civil organizada e defensora de seus direitos, não se dá em curto espaço de tempo. Temos que manter um olhar crítico no presente e outro no futuro. Cuidar dos meios para se atingir os fins. A sociedade precisa de exemplos éticos e não de ter seus problemas resolvidos a qualquer custo. O bastão está sendo passado de mão em mão e a continuidade do SUS enquanto um projeto de humanidades, de democracia, demanda de todos uma ampla discussão e compreensão de qual vida estamos defendendo. A vida de um bem inalienável e todos que estão nessa terra sob o mesmo sol têm direitos aos mesmos cuidados. A vida não é mercadoria. A lógica do mercado é uma lógica excludente. É preciso que os novos conselheiros municipais de saúde percebam que alcançaram uma oportunidade histórica de participar da construção de um legado de proteção à vida para esta e para as outras gerações. Saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido a homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber. Carta no ar. Precisamos usar o espaço do Conselho para produzir políticas públicas de saúde e não para fazer política partidária. A frase é da Heloísa Macedo, recentemente eleita como Conselheira Municipal de Saúde, agora em 2011. E ela foi entrevistada na edição 14 da Carta da Saúde, o informativo à Revista Eletrônica dos Trabalhadores do SUS Campinas. A Carta da Saúde vai entrevistar, a partir deste número, os representantes dos segmentos trabalhadores e gestores da Secretaria Municipal de Saúde para a nova gestão do Conselho. Confira a primeira entrevista, que foi com a Heloísa Macedo, como já disse. Ela trabalha na Vigilância e Saúde Sudoeste e teve 122 votos, a maior votação do segmento trabalhadores. Ela que está pela segunda vez nas páginas da Carta e que foi premiada no ano de 2010 com o Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos, com sua dissertação de mestrado A Importância da Análise Técnica para a Tomada de Decisão do Fornecimento de Medicamento pela Via Judicial. E eu perguntei para a Heloísa, inclusive essa entrevista foi na Câmara Municipal, em um dia de um debate bem interessante do qual a gente vai tratar futuramente. Eu perguntei para ela se ela já tem alguma experiência como conselheira e o que motivou a Heloísa a candidatar-se ao Conselho Municipal de Saúde. Ela disse que sim, que ela tem mais de 20 anos de militância em defesa da saúde pública e que ela acompanhou a reforma sanitária, depois de participar da discussão para organizar o Conselho Municipal de Saúde em Piracicaba. E ela também representou o Sindicato dos Farmacêuticos nesse conselho durante duas gestões. Ela está em Campinas desde 2003, atua na Vigilância Sanitária, que é uma área da Vigilância em Saúde, e sempre participou das reuniões do conselho. Aí uma observação dela aqui, abre aspas, nesse período observei que a Vigilância em Saúde não tinha representação na composição do Conselho, então fomentei a discussão no Conselho Distrital Sudoeste e também no Municipal, e em dezembro de 2007 foi instituída a Lei 13.230, que dispõe sobre as competências, composição e organização já com uma vaga definida para a Vigilância em Saúde. Aí eu perguntei para ela também se na opinião dela, aliás, eu perguntei quais são, na opinião dela, as questões mais importantes a serem debatidas no Conselho. E aí eu vou reproduzir a frase dela na íntegra. Abre aspas, precisamos usar o espaço do Conselho para produzir políticas públicas de saúde e não para fazer política partidária. Por outro lado, é muito importante a participação do movimento social organizado para acompanhar, fiscalizar, produzir políticas e a qualificação dos serviços públicos de saúde. O plano de saúde é peça fundamental da política de saúde municipal, então torna-se necessário o debate aprofundado desse instrumento de gestão e o acompanhamento e avaliação de sua implementação, bem como acompanhamento da execução orçamentária. É imprescindível a discussão da qualificação dos serviços. Não há mais espaço no SUS para a organização de serviços que funcionam de forma precária, apenas para atender a interesses de grupos políticos. Fecha aspas aí da Heloísa Pimentel, que foi a nossa entrevistada, ela que teve a maior votação no segmento trabalhadores para o Conselho Municipal de Saúde. Para encerrar essa entrevista, eu perguntei para a Heloísa, na opinião dela, quais são as questões mais importantes a serem debatidas no Conselho? Ela disse uma coisa bem interessante, que a função do Conselho Municipal de Saúde não é somente aprovar convênios, e muito mais que isso. E aí ela cita aqui também um artigo, né? Uma lei, está traduzido pelo artigo 2º, inciso 1 e 2, da Lei 2230-07, de 2007, né? Onde dispõe que sua competência, ou seja, a competência do Conselho, é de atuar no controle da execução e avaliação da política municipal de saúde, inclusive aspectos econômicos e financeiros. Outro desafio, na opinião da Heloísa, é o esforço da participação organizada entre os trabalhadores e os usuários, na busca contínua da melhoria da infraestrutura, condições de trabalho e, consequentemente, a produção de serviços de saúde humanizados e com qualidade para atendê-los a todos que necessitam. Essa é a primeira entrevista, tá? Quem quiser conferir, é só acessar na internet http://cartadasaude.wordpress.com ou dá uma procura no Google, no Bing, no seu serviço de procura aí na internet. Carta da Saúde do SUS Campinas. Muito obrigado. Carta no ar. O caminho da fé é o caminho que você traça enquanto sujeito inserido no mundo. Esta frase é de um trabalhador da Secretaria da Saúde do SUS Campinas. Nessa edição, Nacle Nabac, nutricionista e responsável técnico pela academia, e Frederico Romano, educador físico, nos contam sobre o Caminho da Fé, realizado em trechos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Só para situar, a academia é um espaço conhecido como Espaço CR, que fica lá no Cambuí e é utilizado pelas pessoas que vivem com HIV/AIDS e fazem tratamento no SUS Campinas. E eu perguntei para eles, para o Nacle e para o Fred, como que surgiu a ideia de fazer o Caminho da Fé. Aí o Nacle me disse o seguinte: ao propor projetos de qualidade de vida, pensamos também nesse domínio da religiosidade e da espiritualidade como um componente importante a ser trabalhado. Diante das conversas que o grupo de caminhada ia desenvolvendo durante as caminhadas pelas trilhas em Souzas, em Joaquim Egídio, Pedreira, é que pensamos sobre esta possibilidade de fazer o Caminho da Fé brasileiro. Existe o caminho da... Aí ele explica que tem mais detalhes. Ele explica que o Caminho da Fé é de Santiago da Compostela, na Espanha, e aí existe essa versão brasileira que sai de Águas da Prata, em São Paulo, e vai até Aparecida do Norte. Agora, como é que é essa história? É um grupo de caminhada tal? É isso que eles vão explicando aqui no decorrer da entrevista. A Carta da Saúde também perguntou o que é esse pessoal, esse serviço, esse trabalho aí, conhecido como Espaço CR. Até porque eles ganharam um prêmio nacional. Então eu perguntei se o Nacle poderia nos contar um pouco sobre a história desse prêmio. E o Nacle me disse o seguinte: o prêmio é Prêmio AIDS de Responsabilidade Social Saúde Brasil, realizado na época, era a quarta edição desse prêmio, foi um reconhecimento a um grupo terapêutico, que é o grupo de caminhada, e que teve início em 2005, como sugestão de um usuário do Centro de Referência do Programa de DST AIDS. Então surgiu da vontade de ter um grupo que realizasse atividades físicas entre esses pacientes em tratamento. Aí ele diz o seguinte: nós recebemos um prêmio de 10 mil reais. E essa primeira etapa, do projeto foi custeada com esse dinheiro. É interessante isso porque o próprio prêmio que os usuários receberam foi direcionado a um projeto terapêutico dentro do projeto que já existia. A Carta da Saúde também perguntou o que é desenvolvido, o que é o trabalho, como que é trabalhado esse tipo de ação dentro do Sistema Único de Saúde, que envolve caminhada da fé, grupo de caminhada, academia de musculação, como é que é isso? Aí o Frederico diz o seguinte, que nesse tipo de ação, o principal aprendizado que fica, aí abre aspas dele, nós aprendemos que podemos ser tolerantes, pacientes, solidários, que podemos ter companhia, sermos companhia. O caminho da fé é o caminho da vida de cada sujeito que participa, seja percorrendo uma etapa ou o caminho todo, seja vindo à academia para fazer musculação, para fazer ginástica, para fazer movimento vital expressivo, seja participando do grupo de caminhada, sendo indo se tratar no centro de saúde ou no centro de referência. Esse é o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho que você traça enquanto sujeito inserido no mundo. Esse caminho começa com a caminhada, e aí vem a reflexão depois da caminhada. Fecha aspas aí do Frederico Romano, que é um dos técnicos do SUS Campinas, responsáveis por esse serviço. É um serviço público em que as pessoas, para além do tomar remédio, elas desenvolvem diversas atividades de convivência, de cultura e de atividades físicas. Este foi o programa Carta no Ar dessa semana. Muito obrigado, até o próximo. Primavera poder gozar.